Milton atrás, a bola para o alfinete, recebe o alfinete, desloca-se pela ponta direita, Milton vai correr, recebeu, parou, dominou de calcanhar, jogada de feito agora para o Darcy, Darcy tentou para o Milton, é falta, prepara-se para fazer a cobrança da falta ao alfinete, a barreira ficou imóvel, a bola foi levantada para a entrada da grande área, vem para Wilson, emendou, e é gol! De Wilson, o zagueirão do Grêmio foi pra área na cobrança da falta, a bola caiu pela esquerda, mas ele deu um sem pulo indefensável na cara do goleiro Juarez. A candidato esse gol do Wilson a ser um dos mais belos gols deste domingo em todo o país. Confiram logo à noite na RBS TV. Um espetáculo, um sem pulo maravilhoso. O goleiro nada poderia fazer, Érico Sauer. Grêmio, ataque mais positivo do Campeonato Gaúcho. Este é o 24º gol em 12 jogos. O garoto Wilson Luiz Leifert, de Passa Sete, Santa Cruz do Sul. 29 jogos com a camisa do Grêmio, marca o seu primeiro gol.